aquilo que estamos a tentar perceber, é mesmo isso desde o início, foi um problema que se nos pôs, foi esse problema. Quer dizer, a única possibilidade que nós aqui vemos é um dos doentes que está infectado, tinha-se deslocado a Coimbra, tinha feito, tinham sido tomadas todas as medidas de quarentena e isso tudo, mas, portanto, e não, portanto, foi, eu recebo numa consulta em Coimbra, estamos a testar, portanto, depois foram tomadas as medidas de quarentena previstas, estamos a testar neste momento até o filho que foi com ele, todos os familiares, ver se realmente chegamos a alguma conclusão, mas a única possibilidade que nos resta é esse doente. A que mensagem é que pode transmitir então às famílias que têm utentes no vosso lar e já agora quantos utentes é que estão no lar da Fundação? São 52, portanto, então todos bem, não há problema nenhum com eles, mesmo todos os doentes infectados estão todos assintomáticos, não é? Estão todos assintomáticos, nenhum deles tem febre, ainda hoje foram medida a febre de todos eles, estão todos sem febre, apiréticos, não têm qualquer sintomatologia, nem tosse, nem nada disso. Portanto, não se trata de um quadro de gravidade até ao momento. Não se trata, mesmo o doente que está em Coimbra, mesmo logo na sexta-feira, nos queriam devolver o doente que, portanto, que ele não tinha nada, que é, portanto, foi lá, fez o teste, é positivo, mas que não tem mais sintomatologia nenhuma, que podia vir muito bem para cá. E nesse dia nós não recebemos esse doente apenas porque achámos muito bem que não sabíamos o que tínhamos entre mãos, não é? E precisávamos primeiro saber o que tínhamos, para podermos organizar todo o serviço daí para a frente. E foi aquilo que foi feito e por isso é que o doente ficou em Coimbra até agora, que deve regressar hoje.